Seminutri nas ondas do rádio. Um espaço aberto a informações sobre saúde e qualidade de vida. Olá! Neste espaço, constantemente temos abordado a importância dos exercícios físicos na melhoria da qualidade de vida, como, por exemplo, na regularização dos níveis de glicose no sangue, redução da pressão arterial e prevenção de acidente vascular cerebral, AVC. No entanto, ao praticá-los, a pessoa deve estar atenta à duração, frequência e tipo de atividade que realiza. A partir da década de 1970, houve um aumento considerável de academias de ginástica, que é o local mais procurado pelas pessoas que se preocupam com a estética corporal. Mas, muitas vezes, o que parecia uma solução, na verdade, pode acabar virando um problema. Afinal, diversas pessoas têm apresentado lesões, ou seja, uma alteração do tecido que resulta em dor ou desconforto. A parte mais atingida é o sistema músculo-esquelético. Estatísticas mostram que esse tipo de problema de saúde é a segunda causa de visita ao médico. O que inclui casos em que é necessária a colocação de próteses de joelho e quadril, cirurgias de reparo de cartilagens e ligamentos. Tratamento de tendinites, artrites, bursites e fraturas de estresse. Além dos que frequentam a academia, atletas de final de semana também sofrem contusões e traumas mais graves. As principais queixas dos que praticam exercícios de forma inadequada são dores no joelho, ombro, quadril e coluna lombar. No caso da dança, 80% das lesões ocorrem nos membros inferiores. A prática de musculação também tem sido apontada como causa de lesões entre os adolescentes. O doutorando em Nutrição Humana pela Universidade de São Paulo, USP, e médico do esporte Franz Burini, que é membro do Seminutri, explica mais sobre as consequências da prática de exercícios físicos sem supervisão. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia moderna, infelizmente, o que tem se observado é um aumento da prevalência de algumas doenças decorrentes do sedentarismo. Tem se batido na tecla hoje em dia da importância do exercício físico, de ser fisicamente ativo. Então, como consequência, o que a gente tem observado? Independente da classe econômica, tem aumentado o número de pessoas frequentando academias, programas de exercício físico. E o X da questão é o quê? O que eles estão fazendo? Será que eles estão fazendo o que é apropriado para eles? Muitas vezes são pessoas sadias, mas infelizmente, cada vez mais comum, tem pessoas portadoras de doenças interessadas em ingressar em programas de exercício. E essas pessoas, conforme o perfil, conforme a patologia da pessoa, haveria aí algum tipo de restrição em relação à prática do que eles irão fazer. Quer dizer, hoje em dia, se a pessoa entra numa academia qualquer, todo mundo fala que existem programas de exercícios voltados para a saúde. Tá bom, mas é saúde o quê? Saúde cardiovascular, saúde óssea, saúde mais no contexto metabólico. Quer dizer, se o indivíduo é portador de uma artrose de joelho, por exemplo, numa patologia aí degenerativa na articulação do joelho, sem dúvida, esse indivíduo ele vai ter que entrar num programa, numa estruturação de exercício físico diferente para aquele indivíduo que joga futebol e que não tem patologia alguma. Agora, se a gente for avaliar de modo comparativo, o treino que é montado, que é estruturado para o indivíduo que está lá e joga futebol todo dia, muitas vezes é semelhante ao indivíduo que está lá e tem uma patologia degenerativa na articulação do joelho. Hoje em dia, tem se aumentado o número de consultas decorrentes de programas de exercício físico não estruturados para o perfil da pessoa. Muitas vezes, ruptura muscular, sobrecarga articular de maneira geral, então as tendinopatias, né, tendinite, todos os processos decorrentes de uma sobrecarga não apropriada ao perfil do indivíduo, onde o indivíduo não estava preparado. Então, o que a gente tem que fazer aqui é o quê? A gente tem que estar trabalhando com um padrão ótimo de qualidade de vida, e para isso entra aí o exercício físico, só que o exercício físico bem estruturado, bem elaborado. E para isso, para esse exercício ser estruturado e ser bem elaborado, a gente tem que traçar o perfil da pessoa. Ou seja, torna-se praticamente obrigatório uma avaliação. Agora, uma avaliação não pontual. Não é só o médico que vai avaliar, não é só um professor de educação física ou só um fisioterapeuta. Porque tudo isso está interligado. Então, é imprescindível aí uma parte inicial médica, sem dúvida, para avaliar o quê? Os fatores de riscos, Quer dizer, para a gente tentar pesar em relação ao programa de exercício, quais são os riscos e quais são os benefícios. A ideia da avaliação inicial é o quê? É oferecer o máximo de segurança possível para a prática de exercício físico, num contexto de prevenir qualquer complicação ou evento adverso. Muitas vezes esses eventos adversos aí são fraturas por estresse, mas pode culminar com um evento súbito, como uma morte cardíaca. Então, antes de mais nada, a gente levantar quais são os possíveis riscos. E como consequência dessa avaliação multiprofissional, a gente oferecer um exercício físico onde se otimize o benefício. Então, a gente tem que traçar o perfil da pessoa. Todo mundo tem que fazer exercício? Todo mundo tem que fazer exercício. Todo mundo pode fazer exercício? Todo mundo pode fazer exercício. O X da questão é qual exercício. E é por isso que a gente tem que conhecer cada um. Ainda em relação a esse assunto, pode ser destacado um estudo que teve como objetivo verificar a percepção e a localização de lesões entre alunos de academias de Belo Horizonte. As pesquisadoras Ana Flávia Laje Rola e Nala Zibawi desenvolveram um estudo em que foram analisados 365 questionários. Sendo que 205 alunos relataram perceber a existência de lesões. Desse total, 98, ou seja, 48%, atribuíram esse problema aos exercícios realizados na academia. Quanto à parte do corpo atingida, o joelho foi o mais citado. Seguido por ombro, apontado por 30% dos participantes da pesquisa. E a coluna, destacada por 20%. Quanto às medidas adotadas pelas pessoas após a lesão, 111 alunos, ou seja, 54%, disseram deixar de realizar alguns exercícios. 150 afirmaram procurar tratamento médico ou fisioterapêutico. Já 75% dos que participaram do estudo citado disseram ter informado sobre a lesão ao fisioterapeuta da academia que frequentavam. Destes, 123, o que representa 80% deles, tiveram o programa de treinamento alterado pelo fisioterapeuta. E após a mudança, 96% afirmaram ter sentido melhoria dos sintomas. Um outro aspecto abordado por Franz Burini é a distinção entre atividade física, exercício físico e esporte. Por conceito, atividade física é qualquer movimento do corpo que gaste energia. Exercício físico é uma atividade física, porém estruturada. Ela tem uma duração, ela tem uma frequência na semana a ser realizada e ela tem uma intensidade a ser respeitada. O esporte, ele contempla a atividade física e o exercício, porque o indivíduo ele treina, só que é para cunho competitivo. Então, se a gente for ver, atividade física traz benefício? Traz benefício. Traz risco? Muito pouco. Exercício físico traz benefício? Sem dúvida. O exercício ele traz mais benefícios do que a atividade física, porque ele é habitual. Traz riscos? Poucos. O esporte traz benefício? Traz benefício. Só que o risco é extremamente maior do que os benefícios que ele traz. Os jogadores, eles não têm uma saúde plena. Se a gente for avaliar a definição de saúde, eles não gozam de um padrão ideal de saúde. Então, dentro de um ideal, que a pessoa faça exercício físico. Ou seja, que ela tenha um movimento corporal, só que frequente, com uma duração específica e com uma intensidade específica. Então, para isso, ele precisa se conhecer. Por isso que eu bato de novo na tecla da importância da avaliação. Então, na realidade, é conscientização da população. Então, na realidade, o que precisa? A gente precisa achar um programa de exercício apropriado para a pessoa.